Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, Brasil, eu tô chegando, eu e a Semana Santa. Tá pego num beicinho de uma pulga, né? Tá tudo certo, aqui em Brasília não tem problema nenhum. O Delcídio tá calado, não falou nada, tá uma beleza. Vamos parar o Brasil mais uma semana, né? A discoteca do Cleitão recebe hoje pela primeira vez a cantora Eli Bernardes. A Faculdade da Música apresenta os mestres Henrique e Tarciso. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 77. A dica do programa de hoje, a nova arma da justiça, a delação premiada. Não tá ficando pedra sob pedra, o trem tá feio para a classe política brasileira. A sugestão do Beijar, música nova de Ataíde e Alexandre. Eu começo trazendo aí Amanda Borges, Só Se Ama Uma Vez. Você sabe tão bem quanto eu, que não dá mais pra continuar. Nos meus olhos tá fácil de ver, que eu nunca deixei de amar. No começo eu acreditei, até acho que me apaixonei. Vai entender, sei lá. É que a gente só ama uma vez, e eu acho que eu já amei. E achando que ia superar, só fiz te machucar. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Você sabe tão bem quanto eu, que não dá mais pra continuar. Nos meus olhos tá fácil de ver, quem eu nunca deixei de amar. No começo eu acreditei, até acho que me apaixonei. Pra entender, sei lá. É que a gente só ama uma vez, e eu acho que eu já amei. E achando que ia superar, só fiz te machucar. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Amanda Borges, Só Se Ama Uma Vez, para a locutora Michele Silva, na cidade de Goiás, no estado de Goiás. O pessoal chamava antigamente de Goiás Velho, né? Agora é só a cidade de Goiás, no estado de Goiás. Ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Michele, um grande beijo, seja muito bem-vinda, né? Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega. Chora, sanfona apaixonada! Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear nós leva. Mas pega, mas pega, mas Mas pega, mas não pega. Mas pega, mas pega. E se bobear, nós leva. Nós gosta do batidão. Namorar, beija na boca. Nós é feliz de montão. E anda só de rédea solta. Pediu pra cantar, nós canta. Nós enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega. E se bobear, nós leva. Mas pega, mas pega. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega. E se bobear, nós leva. Nós é igual mineirinho comendo pelas beiradas. Nós cutuca de mansinho. E se bobear, nós traça. Vídeo pra cantar, nós canta. Nós enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, pega, pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega. E se bobear, nós leva. Mas pega, mas pega. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega. E se bobear, nós leva. Mas foi mesmo pra moer. Nós incendeia o pavio. Nosso som tá arrepiando. Tá na boca do Brasil. Pediu pra cantar, nós canta. Nós enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega. E se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega. Mas pega, mas não apega. Mas pega, pega, pega. E se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega. Só você. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega. Mas pega, mas pega. Mas pega, pega, pega. E se bobear, nós leva. Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega, para Mônica Abreu Fernandes Veloso, também conhecida por Nica, ela é de Brasília, e agora vem fazer parte do nosso Facebook, Mônica. Ô Nica, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Ed Marques e Alessandro, Senhora Saudade. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Me apaixonei por ti e você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Deus, por você me ouvir o coração com a calma, é que o coração está em brasa. E foi pego de surpresa, tá com medo. Deus, me proteja se cair numa emboscada. É que a vida é mestre em armar ciladas. Mas percebo que aqui dentro tá tomado. Deus, quem sou eu pra escrever o meu destino? Se o Senhor determinou o meu caminho, já nem sei se sou semente ou flor. Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonado de verdade. E esse alguém não se apaixonou. Senhor, valeu esse encontro que se tornou poesia. Esse amor são notas da minha melodia. Quem sabe a canção mais linda o Senhor me deu. Ah, Deus, estou morrendo, estou sofrendo de saudade. saudade. É que estou apaixonado de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Conservar esse amor dentro do peito e te amar do jeito que te amo é o meu direito. O destino foi quem te trouxe pra mim. Dios, estoy muriendo, estoy sufriendo, te extrañando. Es que estoy enamorado de verdad. Y es que alguien nos enamoró. Senhor, vai não. Esse encontro que se tornou poesia. Esse amor são notas da minha melodia. Quem sabe a canção mais linda que o Senhor me deu. Adeus. Estou morrendo, estou sofrendo de saudade. É que estou apaixonado de verdade. E esse alguém não se apaixonou por mim. Deus, me apaixonei por ti. E você nem percebeu. Quando quis desabafar, conversei com Deus. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ed Marques e Alessandro, Senhora Saudade. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vamos fazer o seguinte, você programa sua festa, organiza tudo, mas quando chegar na hora do artista, não perca seu tempo, não arrisque, tem muita picaretagem nesse meio aí. Ligue 61-9981-3601, 61-9981-3601, você vai falar com os profissionais da RBM Música, uma empresa que há mais de 30 anos promove a venda de shows pelo Brasil afora das maiores estrelas da música brasileira e também de pessoas que estão começando a sua carreira. Ligando 61-9981-3601, você leva para sua cidade o show do Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61-9981-3601. 61-9981-3601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, se minha mão fosse uma flor. Todos os castelos de areia se transformarão em mar. E desta pedra nua nascerão rosas. Rosas sem espinhos. E nesse dia de tanto sol brilhar, de tanto dia clarear, você queimará o rosto, não como cinzas, mas dourado, iluminado, cor de cheiro de maçã. E toda luz será um facho condensado, sem sentir nenhum desgosto. E seus olhos brilharão como esmeraldas, cor do orvalho da manhã. Será a hipocrisia humana um motivo de saudade? Será a nossa liberdade um motivo de paixão? sonhando, todos nadaremos num riacho de igualdade. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. Para esse dia faltam vidas, faltam mortes, falta o trabalho da sorte, garra e compreensão. O extermínio de governos, governantes, muros que partem quintais. O fim de açoites, indefesos, indevidos, fim de toda a repressão. E a coragem de lançar um grito forte desses que não se ouve mais. Será a hipocrisia humana o motivo de saudade? Será a nossa liberdade o motivo de paixão? Sonhando, todos nadaremos num riacho de igualdade. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. Para esse dia faltam vidas, faltam mortes, falta o trabalho da sorte, garra e compreensão. O extermínio de governos, governantes, muros que partem quintais. O fim de açoites, indefesos, indevidos, fim de toda a repressão. E a coragem de lançar um grito forte desses que não se ouve mais. Será a hipocrisia humana o motivo de saudade? Será a nossa liberdade o motivo de paixão? Sonhando, todos nadaremos num riacho de igualdade. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. E uma flor nascerá do peito podre, assim como esta canção. Cleiton Aguiar, do Marcos Machado, Se Minha Mão Fosse Uma Flor. Pro meu amigo Evaldo Bento dos Santos, de Dourado Quara, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa pela Integração FM, do Fabiano, mas da Patrícia. Ô Evaldo, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Kleber e Cauã, se você ama, perdoa. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração desarmado, ô mundão de solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos. Procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Meu bem, não briga comigo. Se você ama, perdoa. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. bem, não briga comigo. Se você ama, perdoa. Meu bem, não briga comigo. Se você ama, perdoa. Kleber e Cauã, do Nildo Omar Dantas, Se Você Ama, Perdoa, pra Zilda Ramalho, ela é de João Pessoa, na Paraíba, mora aqui em Brasília e agora é minha amiga do Facebook. Zilda, um grande beijo pra você, seja muito bem-vinda. A Sugestão do Beijar. Essa música foi um grande sucesso na década de 60, 1966, 67, na voz do Roberto Carlos, e volta agora com a Thaíde Alexandre, Esqueça. Does not love you. Love you. Forget him if he does not care. Don't let him tell you that he wants you, 'cause he can't give you love which is not there. Oh, little girl, he's never dreaming of you. He'll break your heart, you wait and see. So don't you cry now, just tell him goodbye now. Forget him and please come home to me. Esqueça, se ele não te ama. Esqueça, se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer-te, te faz sofrer e até chorar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Thaíde Alexandre, Esqueça. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é muito fácil, é só ligar 61 99 81 3601 e eu sou artista, tenho 13 discos gravados, eu sei da importância do divulgador, né? Ninguém dá conta de cobrir o Brasil e é muito mais fácil o divulgador e muito mais barato também, porque o divulgador, quando ele sai de casa, ele não sai só com o seu disco, ele leva 4, 5 discos e aí ele divide a despesa de viagem por 4, 5 pessoas. Se você for sozinho, você vai pagar sozinho, entendeu? E o trabalho do profissional não tem comparação com o trabalho que você vai fazer. É melhor você mandar um profissional do que você sair por aí batendo cabeça, né? 61998136601 é o telefone do Flávio Bejar, o maior divulgador do Brasil. No próximo bloco, Emílio Eduardo, Mato Grosso e Matias, Gustavo Lima e Amado Batista. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os brasileiros que vivem fora do Brasil. Gente, o trem aqui tá pegando fogo, nós estamos ajeitando, viu? Estamos fazendo uma faxina. Sabe como é que é a faxina, né? Bota as cadeiras em cima da mesa, vira uma bagunça danada, joga água no chão, mas quando termina tá uma beleza. É o que nós estamos fazendo aqui, limpando o Brasil para você poder voltar, tá bom? Eu estou refazendo a minha lista das rádios que transmitem o nosso programa, porque caiu um raio aqui, queimou meu computador e a lista foi embora, não consegui recuperar. Então eu queria pedir para as pessoas, por exemplo, a Alternativa FM de Agrestina, lá em Pernambuco, o Joedson Silva, eu não sei se ele ainda está transmitindo o meu programa. Joedson, faz um contato para mim, por favor. Manda uma informação no locutorpreferido@gmail.com. O Anderson de Aracaju também, lá da Jacuípe FM, por favor, me faça essa gentileza. E eu tenho também aqui, lá de São Felipe do Oeste, a Migrante FM, o Jurandir Coimbra, né? Jurandir, passa a informação para mim se vocês ainda estão transmitindo o programa, que hora que está, viu? Porque eu estou refazendo aqui a minha listagem. Muito obrigado. Pessoal lá de Santa Fé, no Paraná, a Santa Fé FM, a capital da fotografia, o Sidney Jardim, por gentileza, me passe essa informação. locutorpreferido@gmail.com. Música nova de Emílio Eduardo, Rei do Cabaré. Hoje o meu coração amanheceu mais triste. Saber que foi um sonho e que esse amor não mais existe. Eu vou invernar na cachaça e beber até não aguentar. Eu vou arrumar outra moça bonita e parar de chorar. Eu vou beber pinga, cerveja, uísque e até gasolina. Quem sabe eu pego um fogo danado e esqueço essa mina. Vou fazer chover, mulher do meu pé. Doida não me quis, eu acho outra que me quer. Vou fazer chover, mulher do meu pé. É hora do quietinho virar o rei do cabaré. É hora do quietinho virar o rei do cabaré. Invernar na cachaça e beber até não aguentar. Eu vou arrumar outra moça bonita e parar de chorar. Eu vou beber pinga, cerveja, uísque e até gasolina. Quem sabe eu pego um fogo danado e esqueço essa mina. Vou fazer chover, mulher no meu pé. Se a doida não me quis, eu acho outra que me quer. Vou fazer chover. Cabaré. Emílio Eduardo, rei do cabaré. Cleitão, eu sou Luciano Abreu, diretor da FM Canudos de Boa Viagem no Ceará. Estamos retransmitindo o seu programa, audiência fechada de 7 às 8 da manhã. Os ouvintes são loucos para te conhecer. Luciano, mais fácil do que tomar pirulito de menino. Você faz o seguinte, promove um evento aí, eu pego Eliane e Samuel e nós baixamos aí, viu? Organiza tudo, me liga, nós vamos acertar. Você vai ver como é que é fácil para você levar o Cleiton Aguiar para fazer uma visita. Pode ser um show, pode ser uma festa, pode ser um encontro de amigos, pode ser uma visita na sua rádio, viu? Liga que nós vamos acertar, que eu vou aí dar um pulinho aí no Ceará. Hoje é tudo pertinho, pega o avião, no instantinho a gente tá aí, né? Sucesso novo de Mato Grosso e Matias, participação do Gustavo Lima. E aí? Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. E em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Pego o celular e deixo a sua. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio ouço a sua voz. Perdido em pensamento eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, ô brasileiro, Mato eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouço a sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar. Voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouço a sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Porque não larga tudo e vem viver com a gente. E aí, Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí para os meus amigos de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, o Célio Ribeiro está me informando que a Rádio Roteiro Web transmite o nosso programa às 15h30, todo dia, de segunda a sexta-feira, né, Célio? Um abraço para você, um abraço aos ouvintes de Guarantã do Norte, no Mato Grosso, e os amigos da Rádio Roteiro. Amado Batista, recriando um grande sucesso do Demétrios do tempo da Jovem Guarda, Ritmo da Chuva. Olha olho para a chuva que não quer cessar. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Oh, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, chuva, trago meu amor. Chove, chuva, trago meu amor. Oh, oh, oh, chuva, trago meu amor. Amado Batista, ritmo da chuva para Lady Viana. Ela mora em Chapada Gaúcha, curte o nosso programa pela Tropical FM do meu amigo Jonas. Essa aqui é ouvinte antiga do tempo da Rádio Nacional, já atendi pedido musical e agora ela chega para fazer parte do nosso Facebook. Lady, seja muito bem-vinda. Uma alegria muito grande quando eu reencontro os velhos ouvintes do tempo da Rádio Nacional. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, a nova arma da justiça brasileira. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma análise das coisas que estão acontecendo, né? O Brasil está vivendo uma época sem precedentes na sua justiça, tá? Deu uma sacudida. Pessoas que a gente nunca imaginava que pudessem ser presos, porque no Brasil, o pessoal falava que só iam presos 3P, né? Pobre, preto e puta. A coisa agora ficou, os bacanas estão na cadeia. Tá cheio aqui em Brasília, as principais lideranças do Partido dos Trabalhadores, né? Senadores, ministros, deputados, os maiores empresários do Brasil, tudo em cana. Ou aqui em Brasília, na Papuda, ou lá na carceragem, lá em Curitiba, lá do juiz Sérgio Moro. O fato é que as coisas mudaram. E outra coisa também que mudou bastante, que pegou muita gente, porque quem tinha dinheiro para pagar bons advogados, ia entrando com recurso. Por exemplo, o senador Luiz Estevam, que está preso aqui em Brasília, ele entrou com 34 recursos, ele esticou, enrolou, empurrou com a barriga 10 anos. Ele foi condenado em 2004, 2005, e só agora em 2006, 12 anos, né, que ele foi para a cadeia. Por quê? Porque o Supremo mudou a lei e agora quem tem a condenação em segunda instância pode recorrer, mas recorre preso. Mas a grande arma da justiça é uma novidade no Brasil, isso já é aplicado nos países democráticos do mundo, é a delação premiada. Alguém que cometa um crime com outras pessoas se dispõe a contar para a justiça para que todos sejam alcançados, né? E aí ele tem a sua pena reduzida, ele negocia a sua pena. Isso tem sido, agora, o sujeito não basta o camarada falar, ele tem que falar e provar. Isso tem sido, agora mesmo, essa semana, nós tivemos aí a delação premiada do senador Delcídio do Amaral, que era simplesmente o líder do governo no Senado. Era o camarada que despachava toda semana com a presidente Dilma, toda semana ia a São Paulo para poder receber as orientações do presidente Lula, porque agora nós estamos descobrindo com essa história que, na verdade, o presidente Lula nunca deixou de ser o presidente do Brasil. A presidente Dilma era uma fantoche que ficava lá no palácio, tocando o dia a dia, mas quem mandava mesmo era o Lula. Os ministros iam em São Paulo despachar com o Lula. Nós estamos descobrindo isso agora, né? Porque com essa história de delação premiada, nós descobrimos que o sítio do amigo do Lula é do Lula, o apartamento do amigo do Lula é do Lula, o filho do amigo do Lula é do Lula, é tudo, né, dos amigos é tudo dele, né? Então essa delação premiada fez com que grandes empresários, né, Marcelo Odebrecht, os grandes empresários do Brasil estivessem na cadeia e deram o azar de pegar um juiz que nem o Sérgio Moro, que ele é tecnicamente muito capacitado, e as sentenças dele, nenhum advogado consegue reformar. Por enquanto, até agora, ninguém conseguiu reformar, não, né? E está acontecendo. Para mim, o principal efeito é que o brasileiro está resgatando, porque a gente tinha um sentimento de impunidade que agredia principalmente nós aqui da planície, né? Porque os ricos sempre puderam fazer tudo nesse Brasil e sempre ficaram impunes. Agora não, agora a festa acabou e os ricos também estão indo para a cadeia. O recado é muito simples. Você que é político, você que é bandido, porque a corrupção está desde o menor município do Brasil até dentro do Palácio do Planalto. Está provado agora. Aí nós vamos ter agora em 2016 a grande chance, porque o grande culpado disso somos nós, os eleitores. Quem bota os políticos lá é que são culpados, né? Quem manda botar a gente ladrão lá. E a coisa ficou de um jeito tão disseminado que tudo que se faz hoje virou normal roubar dinheiro público. Eu, há cerca de uns 2 anos, eu tive uma informação que me chocou bastante, está confirmando hoje. Uma pessoa de dentro da Casa Civil do Palácio do Planalto me informou que fizeram uma pesquisa e de cada a verba que era liberada em Brasília, quando ela chegava nos municípios, chegava só 13%. Por exemplo, liberava R$1 milhão para um município lá do interior. Um tirava um laco daqui, outro daqui, quando chegava lá, chegava só 130 mil. Por isso é que as coisas não andam, por isso é que as obras estão inacabadas pelo Brasil inteiro, mas as coisas estão mudando com essa nova arma da justiça que é a delação premiada. Eu quero mais é que eles briguem bastante. Tive uma notícia quando estava gravando esse programa, que a mulher do João Mendonça, aquele marqueteiro do PT, resolveu fazer delação premiada, né? Então o trem está ficando preto e nós vamos ver muita gente importante na cadeia. Nessa última rodada agora colocaram o senador Aécio Neves na roda também, ele tem muito o que explicar. Então nós esperamos que todos os políticos de todos os partidos se roubarem, que vão mofar na cadeia e devolver o dinheiro que roubaram, né? E eu vou trazer agora um poema que traduz bem isso, né? Antônio Vitor, O Direito do Analfabeto. Talvez eu esteja errado, porque sempre eu fui tapado, eu não sei ler e nem escrever. Mas na minha ignorância, que nada vê, nada alcança, eu queria compreender. Esses senhores de Lorde, que pra eles tudo pode, que de ninguém sente dó, me explica, senhorzinho, para esse pequenininho que não sabe nem o ó. Como é que dois humanos, quando comete um engano, um crime contra um agente, como é que duas pessoas, paus de uma mesma canoa, são tratados diferente? Já no tribunal do júri, e que ninguém esconjure que isso ocorre toda a vida, talvez porque não enxerga, faz a justiça que é cega, dois pesos, duas medidas. Vão lá dois advogados, nas palavras preparado para acusar e defender, e quase sempre, coitada, a verdade maltratada vê a mentira vencer. E o resultado que eu vejo não é nunca o que eu desejo, não é o que me norteia. Encontro a vergonha nua, vejo o bandido na rua e o inocente na cadeia. E o juiz bate o martelo. Tantas vezes vendo o flagelo ao parma dos olhos seus, cumpre a lei que é tão segura, mas porém lá nas alturas tem outro juiz, que é Deus. Desculpa, doutor, meus modos. Se ao senhor eu incomodo com essa minha ignorância, é que essas coisas me amolam e também não tive escola nem nos tempos de criança. E se a lei condena um rico, mais pensativo ainda eu fico por compreender tão mal. Vem da lei outro sintoma, que se ele tem diploma, tem prisão especial. E ainda tem outros mais, Lorde, que não sabe o que é bigode, que compra ou se vende ao rei, e nas leis que eles escrevem só pra eles mesmos serve, a imunidade é lei. E nas leis da impunidade, que corrompe a sociedade, que dizem representar, vão perdendo honra e lisura, vão cavando sepultura para os mais humildes usar. No meu pensamento estranho, para esses crimes de tamanho, também não sei se é correto. Se tem de ter privilégio, não é para quem tem colégio, mas talvez para analfabeto. Pois se ele cometeu crime, não tem nada que o arrime, mas um fato não se nega. Não foi por descompostura, foi por falta de cultura, foi porque vive nas trevas, foi porque já vive escravo de um tempo triste tão bravo, onde ninguém dá socorro, porque o pobre é humilhado e ao nascer foi condenado a ter vida de cachorro. Desculpa, doutor, desculpa. Deve ser minha essa culpa de não ter compreensão dessas leis que o homem traça e que só semeia desgraça em vez de ser salvação. Peço perdão, excelência, peço mais. Peço cremença no julgamento que eu fiz, e se não for por esmola, manda os meus filhos pra escola e conserta este país. O grande poeta goiano Antônio Vítor, o direito do analfabeto, para Vitória Aparecida do Gama, no Distrito Federal, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Vitória, seja muito bem-vinda. Sucesso novo de Gina e Geno, Por Pra Dentro. Que não aguento, eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. Rapaziada, corre muito, é difícil de cansar. Fica enfeitando a jogada, mas demora pra chutar. Eu que já corri demais, vou direto pra redento. Enquanto eles enfeitam, meu negócio é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito e eu só quero é pôr pra dentro. Eu agora tô fazendo o estilo do baixinho. Tô ficando lá na frente, tô jogando paradinho. Molecada feia, força, eu tenho conhecimento. Eles querem impressionar e eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. Ô, moçada, eu quero é ver a rampa e balançar. Tô fazendo o estilo do baixinho. Tô ficando lá na frente, tô jogando paradinho. Molecada feia, força, eu tenho conhecimento. Eles querem impressionar, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito e eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito, eu só quero é pôr pra dentro. É pôr pra dentro, é pôr pra dentro. Eles querem jogar bonito e eu só quero é pôr pra dentro. Genigeno, por pra dentro, pra Regina Inaê. Ela é de Campinas, São Paulo, mas mora em Nova Mutum, no Mato Grosso. Regina, seja muito bem-vinda. Você está fazendo parte do nosso Facebook agora. E pelo sobrenome aqui, Inaê, ela casou com um índio, né? É um sobrenome indígena, lá em Nova Mutum, no Mato Grosso. Um grande beijo, seja muito bem-vinda, viu, Regina? Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Existe alguma solução? Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Nós preparamos um show agora, um show pequeno, um show barato para facilitar. É o show da crise que eu chamo, né? Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Viajamos só nós três. No máximo a gente leva mais um carregador de cabaça para trazer um copo d'água pra gente, um trem assim, quatro pessoas. Então fica muito fácil, fica barato, né? E a gente pode fazer isso em churrascaria, pode fazer isso na lanchonete da moda, na praça da cidade, onde quiser, viu? Então se você quiser levar... Cleiton Aguiar apresenta Eliane e Samuel. Nós vamos cantar o melhor da música brasileira. É só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, eu já dei um recado aqui, você continua jogando dinheiro fora, né? Essas lâmpadas que você tem na sua casa, criatura, essas lâmpadas já foram econômicas, agora não são mais. Tá parecendo aqueles dojão antigamente que fazia 4 km por litro, né? Ninguém aguenta um trem desse. Agora compra um Fiatzinho que faz 18 km por litro. É a mesma coisa da lâmpada da sua casa. Essas que você tem aí são gastadeiras que são danada. Se você trocar pela lâmpada LED da Wellmax Brasil, você vai economizar até 90%. É muita coisa. Chega no fim do mês, você vai ver a diferença, viu? Cleiton, mas como é que eu faço para comprar a lâmpada da Wellmax Brasil? Você pode esperar que até o fim desse mês eu espero estar no ar com o nosso site. É o site de compras, o e-commerce do Cleiton Aguiar, onde você vai com seu cartão de crédito, compra quantas lâmpadas você quiser, uma lâmpada, duas, três, um caminhão cheio, viu? E você vai receber na sua casa as lâmpadas LED da Wellmax Brasil, clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando neste final de semana, muita festa pelo Brasil afora, o grande jornalista brasiliense Renato Riella, a Julie Kellen de Santa Vitória, lá da Top FM de Santa Vitória, a Risoleta Oliveira, Lourdes Araújo, Marigmar Gonçalves, Dornelis Vasconcelos, meu amigo, dono de restaurante em Brasília, Fran Castro, Beatriz Carneiro, Cacá Barros, grande baterista, Valdineia Silva, Jusilene Oliveira, Caio Mourão, Bruno Rabelo, Ulisses Ribeiro, José Alves Neto, Ana Paula Garcia, Preto Rezende, ator e diretor de teatro de Brasília, Isabela Barbosa, minha conterrânea de Coromandel, que mora aqui em Brasília, Severino da Silva, Edi Matos Itacarambi, Lourdes Correia, Frank Leon, Rosimeire Alvim Pereira, Tânia Maciel Souza, Maurício do Privé, Alexandre Almeida, Daniel Seidel, ex-secretário aqui de Brasília, Silmar Fernandes Cunha, Sara Talita, Kathleen Mendes, Amanda Oliveira, Meirelle Duarte, Valdir Pereira, Laura Becker, Bruna Rabelo, Selma Rodrigues, Tony Baroni, o Dedo Artesanato que Canto, Mila Altrão, José Carlos da Silva, Maria José Batista, Cintian Borges, Marluce Magalhães, Marcela Ramos, Cida Nagano, Marcos Elias Souza, Isadora Ramos Machado de Aguiar, a minha sobrinha, filha do Carlinho lá no Coró, Caroline Borges, Daiane Valerie e pequena Vlasak. E você, que está de aniversário hoje, receba os nossos votos de muita paz, muita luz e muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 77, Consolo nas Horas de Tristeza. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 77. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Deus Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Pela tua força, salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo. As águas profundas do mar tremeram. As nuvens derramaram chuva. Houve trovoada nas alturas e os relâmpagos riscaram o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalhou por toda a parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Bonito esse salmo, né? O Salmo 77, consolo nas horas de tristeza, da minha amiga Márcia Ferreira. Sucesso novo de Edson Hudson, Escândalo de Amor. Pro porteiro aliviar, diga que eu preciso entrar, quero te ver mais uma vez. Ou será que tenho que escalar no 13º andar? Só chego aí daqui um mês. Eu tô me acabando na saudade e a minha felicidade está nas mãos desse porteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa tá me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. Saudade, a minha felicidade está nas mãos desse porteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Ele deve estar me ignorando e me ver aqui chamando por você o dia inteiro. Será que ele não foi com a minha cara? Apaixonado por você. Alguma coisa tá me escondendo. Não sou Tomé, mas quero ver pra crer. Daqui não saio e ninguém me tira. Eu vou ficar gritando aqui na rua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. O prédio inteiro vai saber quem sou. Sou seu escândalo de amor. Se der polícia, a culpa é sua. Edson Hudson, Escândalo de Amor, pro cantor Biro Biro, chegando para fazer parte do nosso Facebook, ele mora lá em São Paulo. Biro, um abração para você, seja muito bem-vindo. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiás. Só que essa música não é dele, essa música é minha, eu fiz em homenagem ao Goiás. E foi uma gravação inesquecível, porque ela saiu na semana que o Goiás morreu, em janeiro de 1981, no primeiro disco de Chico Rei Paraná, homenagem ao poeta Goiás. A esperança constante na busca do diamante que a vida vai melhorar. Mas quis a sorte da vida que a tua terna querida tiveste que abandonar. Levaste como bagagem dentro do peito guardado a dona dos olhos verdes e o coração quebrado. Aceites esta homenagem, tu que há tantos cantaste nas rimas e na viola. Hoje distante está só, mas tem as poeta amiga. O meu reconhecimento e de todos de coro. Relembrando Goiá, Chico Rei Paraná, homenagem ao poeta Goiá, para Ana Ruth, minha conterrânea de Coromandel, minha mais nova amiga do Facebook. Ana, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. A gente só é feliz quando decide ser feliz. Ninguém nos traz felicidade ou nos faz infeliz. Esse poder está em nossas mãos. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Eli Bernardes. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se você já não suporta mais o Faustão, é só assistir o programa do Cleitão. Agora o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, às 19h30, bem na hora do programa do Gordo, né? Já foi gordo, já foi magro, tá gordo de novo. 19h30, você me assiste pelo Brasil todo, nas mais de 200 cidades onde já tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão, mas também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Neste domingo, eu vou conversar com o dentista, o odontólogo Diogo Lustosa, especializado em bichectomia, aquela cirurgia para reduzir as bochechas, que nem as bochechas do Kiko do Chaves, né? E vou conversar também com a tetracampeã mundial de karatê. Você olha para ela, assim, parece uma artista de cinema, parece uma modelo, uma mulher linda, braba que só buchada azeda, foi tetracampeã mundial de karatê e vai conversar comigo no próximo domingo, agora às 19h30, no Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleiton pela primeira vez para a cantora Eli Bernardes, com a participação do Nashville, Cereja do Bolo. Você percebeu, mas ela tá te usando pra me atingir. As frases que ela usa todas ensaiadas, o sonho dela é te confundir. Ah, até o perfume que uso, ela comprou um igual. Desculpa, você não conhece ela, acorda, cai na real. Ei, não deixe ela te enganar, cê é inteligente. Ela com você nunca vai ser melhor que a gente. Dá um fora nela, quem sabe ela aprende. Quer ficar com você pra me afrontar, e por vingança só quer te usar, pra me ver sofrer, te pôs nesse rolo. Você é a cereja do bolo. Quer ficar com você pra me afrontar, e por vingança só quer te usar, pra me ver sofrer, te pôs nesse rolo. Você é a cereja do bolo. Vem com Eli Bernardes conhecer a cereja do bolo. Canta comigo, banda Nashville. Eli Bernardes, é um prazer enorme pra banda Nashville estar aqui com você, hein? Essa é a cereja do bolo, vamos sim! Não sei se você percebeu, mas ele tá te usando pra me atingir. As frases que ele usa todas ensaiadas, o sonho dele é te confundir. Até o perfume que uso, ele comprou um igual. Desculpe, você não conhece ele, acorda, cai na real. Ei, não deixe ele te enganar, cê é inteligente. Ele com você nunca vai ser melhor que a gente. Dá um fora nele, quem sabe ele aprende. Yeah. Quer ficar com você pra me afrontar, e por vingança só quer te usar, pra me ver sofrer depois desse rolo. Você é a cereja do bolo. Quer ficar com você pra me afrontar, e por vingança só quer te usar, pra me ver sofrer depois desse rolo. Você é a cereja do bolo. Quer ficar com você pra me afrontar, e por vingança só quer te usar, pra me ver sofrer depois desse rolo. Você é a cereja do bolo. Quer ficar com você pra me afrontar, e por vingança só quer te usar, pra me ver sofrer depois desse rolo. Você é a cereja do bolo. Percebeu. Não sei. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Eli Bernardes, com a participação da Nashville, Cereja do Bolo. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vou trazer uma dupla que canta muito. A Faculdade da Música apresenta os mestres Henrique e Tarciso, Mentira. Chega bem perto dos meus olhos, eu quero ouvir olhando em seu olhar. E não me ama, e que tudo acabou. Em nossa cama toda chama se apagou. Mentira, mentira, nos seus olhos posso ver que é mentira. Mentira, mentira, meu coração me diz que é mentira.